Aê! Estamos detectando uma grande manifestação musical pelas ruas da Zona Leste de São Paulo. Vários maloqueiros reunidos, somando no coletivo e fortalecendo a essência. Não é entretenimento não, já. É o depoimento dos loucos revolucionários. É o rap real, é o rap das ruas. É a conexão de Paraná e SP. Aqui o respeito e a humildade sempre vai prevalecer. Pros que tem proceder, pros que fazem por merecer. Aí. Nós é zero necessidade de disputa com alguém. Deixa que o tempo revele e ele mostra quem é quem. Fé nós tem também, disposição pra ir além. Sem precisar julgar e sem desmerecer ninguém. Tem muita gente viva que a gente não reconhece. Tem muita gente morta que a gente nunca esquece. Tem muita gente perdida dentro desse faroeste. Pelos becos da leste, poucos passaram no teste. Hoje a lealdade vale mais que prata e ouro. Nós não se ilude com as naves, os bancos de couro. Minha filha e minha família, meus verdadeiros tesouros. E os presentes de grega, com os morcegos cresce um mundo de ponta cabeça e vários loucos pendurados. Fanatismo e religião transformando amor em pecado. Meu pai foi crucificado e concedeu o livre-arbítrio. As escolhas que eu faço é dentro do que eu acredito. Nada vai passar batido, os clandestinos tá de olho. Na favela, no morro, sempre tem um piolho. Já no primeiro passo, no primeiro ato, de 12 pra provar que não é peito de aço. Satisfação gordinho, conexão quintal. Atravessando a fronteira, poesia criminal. Salve DJ Samuel, Akasugiura, código 43. A saga continua, toda quebrada tem uns mano de mil graus. São vários ponta de lança no rap nacional. Pisou fora da faixa, vai embora sem dar tchau. Conhecimento e respeito sempre foi fundamental. Fundamental, toda quebrada tem. Mano de mil graus, são vários ponta de lança no rap nacional. Pisou fora da faixa, vai embora sem dar tchau. Conhecimento e respeito sempre foi fundamental. Toda quebrada tem uns mano de mil graus, vários ponta de lança no rap nacional. Pisou fora da faixa, vai embora sem dar tchau. Conhecimento e respeito sempre foi fundamental. Direto de SP, a terra da garoa. Vacilou, cochilou, já era cabelo. Lavou a Zona Leste, é o quintal de vários malandros. Não vai moscar na linha que o trem bala tá passando. Sou leal e intenso, meu caráter não tem preço. Não piso em ninguém e só colho o que mereço. Pique Nazaré, Tedesco, vários vão te empurrar, te jogar pra baixo pra depois te humilhar. Julgar sua conduta, fazer os outros duvidar que você é um cuzão por não querer fraquejar. Mas um filme repetido vale a pena ver de novo. Que esses bunda mole no final é baba ovo. Igual os pela saco, cu de burro traidor. Planejou o meu fim, me abraçou e me beijou. Passaram mil anos e vejo nada mudou. Só trocou o nome do rato traidor. O demônio tá de Nike portando as Lacoste. Só Judas arrastando os irmãos por ibope. Na bola de meia, pé no chão, sem dar goela. Crime é crime, meu sou eu, entre becos e viela. De SP a Paraná, na mesma sintonia. Samu, Pateta e eu é formação de quadrilha. Sequenciando a sua mente via onda sonora. Quem é cola na grade, quem não é pode ir embora. Toda quebrada tem uns mano de mil graus, vários ponta de lança no rap nacional. Sou fora da faixa, vai embora sem dar tchau. Conhecimento e respeito sempre foi fundamental. Toda quebrada tem uns mano de mil graus, vários ponta de lança no rap nacional. Pateta, código 43.